Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada, uma cruzada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada. E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada, muito mal contada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça, me diga o quê? Esquecer. Microscópio é o ópio do trivial. Na versão da macro história nada gera um general. A visão do microscópio é o ópio do trivial. Eles só dizem eles.